fazer muita zoeira a noite inteira, na bagaceira. A noite inteira eu vou fazer muita zoeira a noite inteira, na bagaceira. A noite inteira eu vou fazer muita zoeira.